sobrevivem. DJ Dri na contenção do beat, fazendo a conexão Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, Onda Sul. E assim segue o plano. Yeah. Maurício DTS, Cidadão Ken, Juju Rude, yeah. DJ Dri, sou eu, Fumarox, The Hits Music. Ladeira inspira, rolê de rolimã. Sonha baixo, voa alto, pique, pisse, coleman. Tinha que ser mulher, expressão de fracos, infames. Errai da natureza humana pra mulheres e homens. Tem que ser mulher sim, sozinha, ser mãe, ser pai, tudo por amor, no jumbo que vem, que vai. Tem que ser mulher sim, sofrendo ela vai adiante, sendo sua amiga, companheira e amante. Respeita o lugar de fala de quem veio de saia, falha. De onde eu vim se resolvia na bala, canalha. Trazido ao mundo através de uma mulher, aprendi a ler e escrever com uma mulher. A base da família sempre foi a mulher. Quem nunca te abandonou, e aí me diz quem que é? Enxugando lágrimas eu aprendi, realidades trágicas me trouxeram e me emocionei demais quando eu escrevi. Porra, mó saudade da minha avó que já não tá mais aqui. A vida não para, o destino não falha, tudo tem porque acorda, então para de chorar. Mesmo só no seu caminho, você nunca tá sozinho. O sinal divino basta saber interpretar. E elas, destrutivas como ciclone, papel, caneta e microfone. A hora agora é delas, é melhor respeitar. Porque a luta é cansativa, onde todos são humanos. Mas a negra lhe mostrava que nem todos são humanos. Tem que ser mulher pra se manter de pé. Pega essa visão de rua que eu vi, salve de Nadir. Pra nunca mais ninguém dizer seu lugar. Lugar de mulher, onde ela quiser, deixa ela voar. Pra nunca mais ninguém dizer seu lugar. Lugar de mulher, onde ela quiser, voa, voa. Pra nunca mais ninguém dizer seu lugar. Lugar de mulher, onde ela quiser, deixa ela voar. Pra nunca mais ninguém dizer seu lugar. Lugar de mulher, onde ela quiser, voa, voa. Se quiser algo de mim, faça eu me sentir desafiada. Não entrego o jogo assim de mão beijada. Muito boa na função, excelente nas palavras. Agora um pouco sombria, era escuro por onde andava. E nesse boom bap, provo que mulher também é gangsta rap. Dedico as guerreiras de fé que respeito merece. Vem pra pegar o que é nosso por direito. Isso aqui não é uma letra, se abaixo é tiroteio. Não me digam que são bandido, ah, para que tá feio. Até parece que eu não sei de onde esses menor veio. Tudo bem, é sempre bom ter uns comédia no meio. Tão fazendo stand-up, tá na moda e fica cheio. Ignorância aqui é lixo, vou tomar teu microfone. Mesmo sendo mulher, eu te ensino que é ser homem. Não falo que eu tenho arma, se na pista ando na mão. Vocês podem ser pitbull, me apresenta, eu sou o cão. Na rua sou underground, pelos guetos, pé no chão. Evitando vacilar, só tô atrás do meu carvão. Postura não é marra, eu não gosto de simpatia. Se andasse na quebrada, você logo em